e vai aguardar a autorização após a passagem do gol. Gente, a intenção é pouso na bata. Afirmo. Gente, se desejar agilizar, prossegue cabeceira 35, vento 070 graus, conserva 8 nós. Prossegue pairado na cabeceira 35 e taxi a baixa altura, pode ser? Afirmativo. Então, reporte na final do, da 35, Mike Juliette Romeu. Agora 434, bom dia. Uno 434, continua aproximação, altímetro no 0 no 4, é o número 2 na aproximação, aeronave da passaria do precede, o Embraer 145. O Uno 434 já é embaixo travado? Já é embaixo travado. Afirmativo, aguarda apenas a pista livre. Informo também um tráfego adicional, uma Ops 44, vai realizar pouso pairado na cabeceira auxiliar, cabeceira 35, que fica à sua direita, à direita da aproximação. O tráfego não vai interferir na sua aproximação, gol no 434, aguarda apenas a pista no zero livre. Gente, aguarda na pista no zero livre, está observando o tráfego em posição de 2 horas. Bom dia, e para passar o Mike Foxtrot e Oscar. Mike Foxtrot e Oscar, bom dia, a intenção é pátio 5 para o 3? Afirmo, senhor. Como de praxe, então reporte na taxi papá no ponto de espera. Como de praxe, na taxi papá reportará. Mike Foxtrot. Out of VR engine, call me red for pushback. After azul parking, on gate 09. Alright. Right for push and proceed to dispatch engine 5345. Mike Juliette Romeu, visual com helicóptero, aproxima direto, cabeceira 35, pouso pairado sobre a cabeceira 35, o vento 090 graus com 0 nós. Pouso pairado, cabeceira 35, Romeu. Uno 434, livre pouso, piso no 0, vento 070 graus com 08 nós. 7, agora 434, derrubou. Passarei 2223, seu solo foi 06, agora na Alfa, 121, décimo 9. 219, pô. Passarei 2223, pô. Passarei 2223, ingresso pra quilo. Corrigindo, passarei 2223, vai ingressar na quilo, no pátio 3, aguardando pra ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguardo pátio 1. 35. Mike Fox, o hotel está livre, cruzamento, pista 17, Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 121, décimo 9. Mike, senhor, na Lima, 1219, é autorizado o cruzamento. O Mike Jante Romeu está na cabeceira 35, vai pela taxiway. 7, pode parar na cabeceira 35, é, o Max Jot Romeu, vai via pista mesmo, ok? Aguardando apenas a passagem do bandeirante. Ok, após a passagem do bandeirante, vai fazer executar ataque a baixa altura, o Max Jot Romeu. Agora não é necessário mais não, o Boeing da Gol já passou, tá livre até a bata. Se quiser prosseguir direto, já um deslocamento aéreo tá livre. Ok, deslocamento pra bata, Romeu Gato. Fique só atento o Charlie 150 no ponto de espera da Oscar, ok? Na saída do Pátio 4. Afirmativo, tá no visual. Considere no solo ao 07, o Max Juliette Romeu, é forte controlado na bata. Portará controlado na bata, Romeu. O 434 no solo 08, direita no 21, 19. Levar um 219, bola na 434. O passarelo mantém a posição na saída do pátio 3, eu tenho um trip que tá puxando na remota, só vou ter que aguardar ali seu táxi. Gente, tá paradinho. Firmativo, Mike Jet Romeu. Bom dia. Até a a próxima. Frequência livre no corte. Águia Dourada. Águia. Alfa, Victor Juliette, a Lima tem cabeceira 17. Tô na sua escuta. Turno 434 XV Alfa, Kilo, Pátio 3. Mantém no Pátio 3 aguardando para ingresso no Pátio 1. Gente, Alfa, Kilo, mantém no Pátio 3 aguardando para ingresso no Pátio 1. Voo no 434. Eco Mike Tango, prossiga. Ativo, formação em curso é a Índia. Chame o solo 1219 para prosseguir com a autorização, por gentileza. Mantém escuta. Ground Victor Papa Bravo Tango Bravo. Morning. Pass 245, clear, taxi via Juliet and Alpha, holding point runway 10, tower 118.6, altimeter setting 1015. Proceed back to Juliet and Alpha, and short point runway 16, runway to tower 118.6, and altimeter setting 101.593. Just runway 10, right? Runway 10. Ground, Victor Papa Bravo Tango Bravo, morning. Victor Papa Bravo Tango Bravo, I don't have your flight plan yet, so stand by. Already clear. Roger, stand by. 0, identity 3304. Eco Mike Tango, copia? Eco Mike Tango autorizado, voo local, aerolevantamento, nível 025, decola no 7 direita. Corredor Axé, controle 199, decimal 8, aciona 5171. No corredor Axé está restrito 1 mil pés, está liberação do controle, ou farol da barra. Salvador, pretende subir 2 mil pés. Índia November Alpha, autorizado 2 mil pés, quem negar no 015. 3663, desça via para 2 mil pés, quem negar no 015, autorizado sinal de procedimento em LSXway, reporte estabilizado ao localizador. Reportar localizador via 3663 com 1015. 1 no remoto no 4. Remoto no 4, 2223. Bom no 434, seguindo o Passaredo, parte 1 no portão 05. Seguindo o Passaredo, parte 1 no portão 05, voo no 434. Tem condições de decolar os 1 2, tem condições de curvar à esquerda para agilizar o cruzamento do campo? Afirma, serrando à esquerda, Victor Juliette. Afirmativo, inicialmente mantenha pro norte, aguardando instruções, o Alfa Victor Juliette. Certo, aguardado. 3345, tower 118.6. I apologize. Tower 35345, word point 1-way-1-0, Lancer. Roger, 35345. Maintain holding point, please. Maintain holding point, front 345. Mike Foxtrot Oscar ingressa Pátio 1 no Pátio 3. Pátio 1 para o

Localizador 3663. 3603, chame Torre, 198, décimo 6. 186, daqui a pouco. No meu pé, decolo 97, direita no corredor axé. Controle 119, décimo 8, zona 0117. Direito de leste, mantenha assim condições visuais, no número 10, no corredor forte. Controle 5345 na sua escuta. 5345, contato radar decolagem, suba até nível de voo 220, saída da EL. 220 da EL, 5345. O Xanem é 312, informe velocidade. 312, mantendo 2, 8, 0, 9. Gente, o controle autorizaria o trip da presente Leda? Autorizado o trip 5345. Muito obrigado. Leda direto. 380 nível, decola no 0, direita, saída gole, transição ao fito, developer do 197. Controle 199, décima 8. Aciona 5175. Autorizado Brasília, nível 380, transição 190, gole, transição ao fito, para Upper Reach Bravo 7, controle 119.8, responde 5175, Força Aérea 25.80. Força Aérea 2580 está no pátio de autoridades? Afirmo. Ciente, anotou o acionamento. Ainda vai aguardar para o acionamento. Confirmado, já está pronto o acionamento? Negativo, ainda vai aguardar. O trip 5345 solicita desvia direita, magnética 225, informações. Trip 5345 por quantas milhas? Por 25 milhas. Sente, trip 5345. Aliás, manter aí como é que tá agora. Matei LSXU e após estabilizado no localizador. Teste para 2000, autorizado LSXU, informando no localizador, o TAN 3304. Trip 5217, reduza para 220 nós. 220 nós, reduzindo. O táxi tem interseção, chama para ele, o escudo do Oscar. Livre decolagem, pista 7, vento variável com 6 nós. Tá 3663 no solo 21, já liberou 1219. 219, boa, 3663. Já estamos terminando de efetuar o desvio, a senhora autorizaria a nossa proa direto de Leão? 35345, aguarde. Na sua escuta. Salvador, na escuta do TAN 3663. TAN 3663, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 04. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1 para 04, TAN 3663. Trip 5217, dessa via para 3 mil pés, que é legal no 015. Feito, até a volta. Marcando, até a volta. Desça com nível de voo 050. 050, tá atingindo. Mantenha trip 5217, vetoração para sequenciamento, mantenha a 300 proa, limite ao localizador. 7. Confirme para o controle de observador. Papa Tango, como é que estamos ingressando no corredor Axé? Papa Tango, como é que estamos? Mantenha 5 condições visuais, zona no pés, corredor Axé. Vai, que tango. E manter a pista 7, o escudo fora. 35217, reduza para 1180 nós. 1180, certo. Ah, bravo, tengo bravo. Confirme, vou fazer. Ah, meu Mike é com Vitor, mantém-se em condições visuais do meu pai após 2 horas e meia de Salvador. Ah, bravo, tango, bravo, I'm calling to the center, stand by. Roger. Qual para o exame desse, para seguir descida? Descida para 2000 pés, trip 5217. Salvador, o Xené 6312, está atingindo 050, pode prosseguir a descida. O Xené 6312, desça até 4000 pés, QNH 1015. 4000, 1015, 6312. Xené 6312, informe velocidade. Nível 36, com informação Juliette para Recife, nível 370. Para o curso localizador, curva esquerda, proa 120, reporte estabilizado. 7, esquerda 120, reportaria estabilizado no localizador. 5217. Meu número 2, Cacof. 204, chame torre, 1 18 decimal 6. 186, 3304. Trip 5345, voo direto Léo, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Contato Recife 260 288, muito obrigado, bom dia, direto Léo. 677, departure runway 10, right turn, dial, departure, Leda and after direct. Ilhéus, control 119.8, Skok 5172. Okay, Victor Papa Bravo Tank Bravo is clear to Ilhéus via Golf 677. Maintain flight level 160 on the depart runway 10, a right turn. And then I did not understand that part. And then direct to Ilhéus. Departure 119.8, squawk 5172. Roger, your departure is IL Delta Alpha Echo Lima and after Leda Lima Echo Delta Alpha and after direct Ilhéus. Okay, we check right turn to Delta Alpha Echo Lima and then Lima, correct, that's the departure and then direct to Lima Echo Delta Alpha direct Ilhéus. Victor Tango Bravo. Roger, three readbacks correct, call ready for startup engine. Roger. Azul 9136, cópia. Na escuta, senhorita. Azul 9136, autorizado Salvador Recife 370, via Teruíde 58. Decolo no 0, esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.8, aciona 5176. Autorizado Recife 370, decolo no 0, curva esquerda Puca, saída Foz Aracaju, via Teruíde 58. O controle em 119.8 e o transponder 5176 pelo Azul 9136. Azul 9136, contestamento correto, chama posicionamento. Chamará quando for o 9136. 5217, estabilizado do Bahia 10. Trip 5217, recente do tráfego, número 2 para o pouso, tráfego PSE de Airbus da TAM, está com final aproximado de uma milha para a cabeceira. Continue agora a liberação, tem uma chuva na vertical, a gente confirmar e melhorar a situação na pista. Provavelmente a primeira metade está molhada, mas chuva leva na vertical, só a primeira metade, a segunda metade está com sol e seca. Maravilha, senhor, nós estamos a 8 milhas. A gente continua agora a liberação, trip. Salvador, bom dia, Azul 4298, Azul 180 para 150, tendo a informação de Juliette. Azul 4298, essa é a identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Via chegada a mar e 050, Azul 4298. Para Tango, é, como é que Tango? Confirme, tá voando na área do aerolevantamento? Negativo, meu aerolevantamento vai ser radial 340-6020. Confirme. Agradecemos, 219, o TAN 3304. Bem, bom dia. Obrigado, bom dia. Tango, é, como é que Tango? Irá voar direto a radial ou irá interceptar a radial? Se autorizar indo direto, eu vou. E no pátio 3, depois vai pro 1, a 10-3304. Tango, como é que Tango, autorizado, vai direto para o ponto do aerolevantamento, autorizado 2.500 pés. Afirmativo, para 2.500 pés, vai como é que Tango, direto para o aerolevantamento. Bem. Baixar travado. Zona Weber Alfa, desça para 1 no meu pés, QNH na zona no 5, reposta Interlagos no corredor Interlagos. Tango with approach, American 980 is with you, descending to 16,000. Copio, India November Alpha. Alright, can you repeat that? America 980, Skoka Ident, via Bon Forever, Bon Forever, descendo 4,000 feet, KNH 105. 260, decola 0 direita, saída agora, Eval, após direto, descendo da bomba. Controle 1-9, decima 8, funciona 5-1-7-4. 4,000 feet, QNH 1015. Ok, 1015, bomb arrival, American 980. Estabilizado, 6312. Para 6312, chame torre, 1-8-6. 8-6, obrigado. Salvador, bom dia, Chanel 6312, passa esse ano, baixou, tá bom? Metrô 2, centro do tráfego, continua aproximação, checa o trem, aguarda a liberação, até da trip, festa liberada a pista, vento de 40 com meia, dúzia, altitude 1015. Primeira metade molhada, com a chuva leve na vertical, local, bem localizada. Tá, sente, o 6312, aguarda a trip. Trip 5217, no solo 32, libera a direita, 121 decimal 9. Livrando via ré, chamar a solo. Solo, São Salvador, bom dia, 352, 197, livrou via Eco. 1219, Trip, por gentileza. Fabito Juliette, controle. 1-9, 1-7, livrou via Eco. Trip 217, alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, remoto 1-3. Pátio, ingressando, pátio 3, via quilo. Para o pátio 1, remoto da 1-3-5-2-1-7. Autorizado. Índia November Alpha, controle. Contato com o Alpha Vitor Juliette, por gentileza, está no seu setor aí, afastado de aeronave a 8 milhas.